Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. Boa noite, Vila Anglo. Boa noite, vizinha. Boa noite, vizinho. Boa noite, Laura Corcoera. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite de sábado, 4 de julho de 2020. Boa noite, Silva Nogueira. Aqui estamos no programa Ao Vivo, aos vivos, às vivas, às vives, aos sábados das 7 às 8 da noite. Pois é, estamos só começando, gente. Vamos aí por uma hora direto e a gente conta com a companhia de vocês, espera a ligação de vocês, que vocês enviem mensagens, recados aqui para fazer essa rádio junto com a gente, essa rádio que é comunitária, coletiva, formada pelas vozes do bairro, uma rádio pra e da Vila Anglo. E aqui seguimos falando desde o estúdio do Condó para a Rádio TV Mundo Novo, na Vila Anglo Brasileira. Seguimos em confinamento a Marina, a Juliana, o Gregório, a Sil, o K, a G. Muita gente que ficamos a casa com todas as precauções. Envia sua mensagem per áudio ao telefone da Rádio TV Mundo Novo. Fala para nós, 99 8247909. Isso, gente. Esse que é o primeiro programa do planeta Terra em Portunhol Selvagem. Vamos, liga pra gente, acompanha a gente. Hoje, o primeiro sábado do mês, inverno, começamos a tecer esse programa desde a Rua Mundo Novo, na Lua Cheia. Manhã é Lua Cheia no Capricórnio. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV. Vai gravar isso aí. Um abraço para as famílias e todo o nosso respeito à memória de todos e todas que têm parentes que morreram pelo Covid. É aí. Porque, segundo os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretarias da Saúde, a CONAS, aqui, no Brasil, mais de 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras já foram infectadas pela Covid-19. O número... De infectados pelo novo coronavírus no Brasil chegou a mais de 1.500. Sim, entre semanas, desde que o país bateu a marca de 1 milhão de confirmações, mais de 500 mil pessoas receberam a notícia de que estão com o coronavírus. Somente entre quinta, dia 2, e sexta-feira, 3, foram mais de 42 mil novos casos. E olha, Sil, o Brasil é o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, em números absolutos de infectados e de mortos. Os óbitos oficiais por causa do coronavírus chegam a 63.174. E aqui temos que denunciar, devemos denunciar que as mais pobres correm o dobro de risco de contrair o coronavírus. Globalmente, são quase 11 milhões de pessoas que já foram infectadas com a doença. Assim que, gente, isto é para tomar muito em sério. Continuar fazendo a quarentena, continuar usando a máscara, lavando as mãos, ficando com distância física das pessoas. A gente teve aí uma quase que uma incerteza, né, de saber o que fazer ou não fazer, porque as mensagens foram muito truncadas. E aí se resolveu, infelizmente, na nossa opinião, reabrirem o comércio. E os médicos que estão atendendo o Covid de frente, eles escreveram um apelo à população, não foi isso, Lau? Foi isso, porque ficar a casa agora e cuidar para o coletivo, isso é muito importante de lembrar, né? Os médicos da UTI dizem para nós todos: queremos fazer um apelo cordial ao senso comum das pessoas que aceitaram a falta de confinamento como se a pandemia tivesse terminado e como se tivéssemos voltado à normalidade antes do início dessa crise. Infectar-se com o coronavírus não é um resfriado comum. Existe febres altas, dores de garganta, aperto no peito, a tal ponto que parece que a vida está indo embora e o pior é que ela está lá. É necessária a ressuscitação. Fala-se de ventilação, mas não é uma máscara de oxigênio colocada na boca e no nariz, enquanto você se diverte pensando na sua vida. Não é isso, gente. A ventilação é invasiva e a pessoa fica semanas sem conseguir se mover, geralmente de bruços, com tubo na boca até a traqueia, o que permite respirar no ritmo da máquina a qual se está conectado. Você não pode falar, comer, fazer qualquer coisa naturalmente. E sente um desconforto e dor que exigem administração de sedativos e analgésicos para garantir a tolerância ao tubo. Durante o tempo em que o paciente precisar que a máquina respire, ele estará em coma induzido, ou seja, coma artificial. Em 20 dias desse tratamento, o paciente vai ter um trauma grave, trauma nas cordas vocais, e é por esse motivo que os idosos ou pessoas frágeis na saúde não perduram. Vamos todos levar isso a sério, não é uma gripezinha. Agora estamos saindo novamente e essa pandemia só termina quando a vacina for encontrada, não antes. Não antes. E nós, Sil e eu, também conhecemos a gente que passou o coronavírus, também morou. Na Espanha morou muita gente. E agora, na situação que é muito melhor na Espanha, é ainda muito, muito grave, porque muita gente está vivendo uma situação de brote. Tá? É uma coisa que é tão grave, é tão inédita. Nós não sabemos, a comunidade científica está investigando ao mesmo tempo que acontece a pandemia. Então, vizinhas, vizinhos, muito importante, nós vemos como a gente usa as máscaras, a gente se protege, fica em casa, mas é muito importante não baixar a guarda, baixar a guarda. Baixar a guarda, pessoal. E você que precisa sair, trabalhar, não esquece, lava a mão sempre, leva álcool em gel, não marca bobeira, porque a doença é muito séria. É muito séria. Eu fiquei muito preocupada com muita gente, muitas familiares e amigas que estão na Espanha, que viveram também tudo isto, uma situação tanto diversa daqui. Eu queria enviar um beijo muito, muito forte para as pessoas que estão nas montanhas de Benasque, no Pirineu Aragonês, sobretudo para as minhas mamã e papá, que não vêem a sua filha há muitos meses, e talvez tarde um tempinho, porque nós aqui vamos a continuar em confinamento até que esta situação se melhore um pouco. A incerteza ainda é muito, muito grande, verdade, Sil? Isso, a incerteza é muito grande. A gente não marca bobeira e um beijo gigante da Espanha para essa que também um dia vai vos conhecer. Yeah. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. A campanha Fora Garimpo, Fora Covid continua. Essa campanha foi lançada pela Rutucara, pelos povos Yanomami e Equana, que pedem ajuda para a gente forçar todo mundo uma voz coletiva e ajudar a expulsar os mais de 20 mil garimpeiros que estão espalhando Covid-19 nas terras Yanomami. Existe uma página na internet, então você entra lá, dá uma lida, assina a petição e ajuda a pressionar o governo. O endereço é foragarimpoforacovid.org. É muito, muito importante a solidariedade e a consciência com os povos originários, que custodiam todo um saber ancestral e que não querem morrer. Estão aí protegendo, custodiando as terras e também as culturas ancestrais. Assim que, por favor, assine a petição e pressione o governo. foragarimpoforacovid.org. Esses povos que já perderam tantas vezes, tantos dos seus parentes por outras epidemias que são recorrentes desde os contatos com os brancos, né, gente? Vamos pensar nisso e ajudar os povos originários a viver, né? Sim, se você quiser ler um livro muito, muito importante que eu acho que todas as escolas do mundo, não só do Brasil, deveriam ler, que é A Caída do Céu, de David Kopenawa, de Yanomami, da Sil. É um livro incrível, né? Nesse livro, Davi Kopenawa dedica aos brancos. Então, é um primeiro livro que foi escrito com um antropólogo que conviveu com os Yanomami por 30 anos e que morou com o Davi por mais de 20 anos e ajudou a escrever esse livro na língua Yanomami, que depois foi traduzida para o francês e, finalmente, para vergonha nossa, né, o português depois do francês. E esse livro, que é um acontecimento mitopoético, antropológico e tantos outros, político, né, espiritual, nesse livro o Davi conta aos brancos quem é o Yanomami e dedica esse livro aos brancos. Acho que todo branco devia ler esse livro. Sim, é todo o papel dessa epidemia, das chaguaras, que é a pandemia do coronavírus. É a última pandemia de uma série histórica, a verdade. Isso. Que mata povos, culturas, terra. Desde sempre, né? E ajuda, o pessoal ajuda a reformar pelo menos um pouco esse nosso pensamento colonial. Esta semana também começou a campanha Brasil pela Democracia. A inépcia e a descoordenação do governo federal enfraquecem a capacidade da sociedade brasileira de enfrentar a pandemia. A crise de saúde pública que se está vivendo é ainda agravada pela incapacidade de respostas consistentes e urgentes diante da insustentável realidade da pobreza, desigualdade, iniquidades, assim como pela recusa frequente de levar em consideração as orientações científicas, médicas e de profissionais e organizações de saúde. A democracia está ameaçada, as instituições, a imprensa, a cidadania e o Estado Democrático de Direito estão sob permanente e inconcebível ataque. Preceitos constitucionais fundamentais têm sido descumpridos. Vemos aviltada a soberania de decidir e conduzir nossa política econômica e o melhor e mais sustentável uso dos nossos recursos estratégicos. O momento histórico exige que a sociedade civil se coloque em movimento, em articulação e mobilização. Impõe-se a necessidade de reunir e unir todos e todas que consideram a proteção da vida e da democracia valores universais, atualmente agredidos e ameaçados pelas medidas e iniciativas e autoridades públicas do governo federal do inombrável. Do inominável. Isso, inombrável. Mesmo. Inombrável, sim, portuguesa, seu ar, estamos acá. É inombrável, é inominável. Pessoal, vocês que lutam pela democracia, façam parte dessa campanha, apoiem e divulguem. Rádio TV Mundo Novo. Pois é, pessoal, estamos aqui contando com a sua mensagem, esperando por você. Liga pra gente, manda seu áudio. O nosso telefone da Rádio TV Mundo Novo é 99-82-47-909. Acompanha a gente, diz pra gente o que você anda cozinhando na tua casa. Que partilhar a tua receita com a gente. Vem pra gente, conta que delícia você está fazendo a casa. Pois é, conta pra gente se você tem algum jardim aí na sua casa. Será que você anda plantando coisas também, né, Lau? Sim, ou, por exemplo, os seus sonhos, com que você está sonhando nestas semanas da pandemia, de confinamento ou de resistência, mesmo se você tem que sair para trabalhar, né? Com que você está sonhando? A gente aproveita aqui porque a gente já andou recebendo uns áudios muito especiais e a gente não consegue deixar passar. Vamos aproveitar esse momento para mandar um beijo grande para Francisca, Ana Carolina, Sandra, Kika, Goiano Reis, Marileide e o Jefferson. É o Jefferson, justamente o Jefferson. A família de Jefferson está recebendo muita ajuda. Lembramos que na sexta, 26 de junho, a casa da família de Jefferson sofreu um incêndio. Eles perderam tudo. Uma família com crianças, pessoas idosas, perderam tudo. Mas a solidariedade do bairro é incrível, porque a família de Jefferson está recebendo ainda ajuda para a reconstrução e para continuar fazendo de novo a sua casa. é a ajuda coletiva, a solidariedade das pessoas do bairro que estão ajudando o Jefferson. E a gente veiculou essa notícia aqui na rádio, porque a rádio é feita para a comunidade, pessoal. A gente espera a participação e a colaboração de vocês e conta também com a rádio para servir como utilidade pública mesmo, né? Que o bairro se comunique, que as pessoas possam vir aqui e falar o que é importante. É isso, se você precisa de ajuda para uma coisa ou quer compartilhar um problema, aqui estamos, porque é assim, o povo salva o povo. É o apoio mútuo, é a solidariedade, é fundamental para continuar defendendo a vida. Em todos os sentidos, pessoal, inclusive assim, se vocês estão nesse momento de pandemia, cozinhando alguma coisa na casa de vocês, estão vendendo e querem que a gente comunique essa venda, ou querem enviar um áudio dizendo, olha, é aqui que eu estou vendendo tal coisa, de repente tem alguém, né, que precisa daquilo, então a rádio é de vocês também, manda essas notícias para a gente vai ter a maior alegria em divulgar. Ah, sim, por favor, porque eu lembro que as vizinhas pertinho da casa nossa, começaram a produzir máscaras. É verdade. Ainda não sou se elas estão continuando a produzir essas máscaras, mas é muito importante esse tipo de ações, também compartilhar como a vizinhança pode ajudar, difundir, usar as coisas que as vizinhas estamos fazendo, né? Essas máscaras chegaram até em algumas cestas, né? Aqui do condô. A gente vai falar disso depois, né? Das cestas. Sim. É aqui muitos vizinhos e vizinhas da Vila Anglo-Brasileira fazem seu corre entregando o lanche das pessoas na sua casa. É por isso que, a quarta-feira passada, 1º de julho, aconteceu a primeira greve de motoboys e motogirls entregadores de aplicativos. Não sei se vocês ficaram sabendo, imagino que sim. Foi uma parada super importante. Os motoboys e motogirls lutavam em defesa de melhores condições de trabalho. São entregadores das plataformas de delivery que programam também já estão programando uma nova paralisação para o dia 12 de julho. Sobretudo no dia da greve, é muito importante não usar os aplicativos, para também, como consumidores, mostrar essa força da comunidade. Porque essas ações que estão dando seguimento ao movimento conhecido como Break dos Apps aconteceu pela primeira vez agora, no 1º de julho, mas vai continuar. Reuniu milhares de trabalhadores em São Paulo, em diversas capitais do país também. As imagens dos entregadores circulando coletivamente pelas cidades como forma de protesto foi destaque na mídia brasileira, né, Silvia? Isso. Entre todas as demandas que seguem como pautas prioritárias da greve, estão a remuneração mais justa, por meio do estabelecimento de uma taxa mínima por corrida maior, e um pagamento justo e padronizado entre as plataformas por quilometragem percorrida. A suspensão imediata de bloqueios sem justificativa, que, segundo os organizadores da greve, são realizados frequentemente pelas empresas como Rappi, iFood, Log e Uber Eats, também uma das principais demandas desse pessoal. A paralisação, que acontecerá o 12 de julho, também reivindica o fim do esquema de pontuação, que diminui a nota de quem recusa entregas. E ações mais efetivas durante a pandemia do coronavírus, com reposição contínua de máscaras e álcool em gel. Porque olha aqui, que este trabalho é um exemplo do neoliberalismo total, de uma desproteção total dos trabalhadores. Então é super importante a solidariedade e a difusão da organização que está fazendo de forma inédita, transcendental, todo o coletivo de entregadores de aplicativos. Isso, pessoal. Vamos lembrar que enquanto muitos de nós tá em casa, esse pessoal tá na rua, sujeito a acidente de trânsito, sujeito a tantas coisas. A contaminação já, também. A contaminação. E a gente no conforto da nossa casa, né? Esperando o nosso lanche. O que também, né, é importante para movimentar, mas faz parte de uma cultura capitalista que acaba com as pessoas, né? É, sim, porque são os serviços essenciais. É como toda pessoa sanitária, que já aqui no Brasil tem o recorde desastroso de mais mortes de pessoal sanitário, mas o pessoal sanitário, todos os entregadores, as pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais para que toda a população possa se proteger, né? Isso, e aí entra também o pessoal da saúde, os entregadores, os caixas de supermercado, né? Esse Isso. pessoal, gente, vamos cuidar desse pessoal, Sim. muito importante. Você sabe que na Espanha o que fazia a gente... Todas as noites, às 8 da noite, entre março, abril e maio, que foram os 3 meses de confinamento, toda a vizinhança saía às 8 nos balcões para aplaudir a todo o pessoal que estava aí defendendo a vida, cuidando nos hospitais, nas tendas, nas lojas de alimentação. E foi muito, muito importante, porque aí era também uma força... energética, espiritual, uhum. de ver como uma consciência de que os serviços públicos, de que as necessidades básicas devem ser aí cuidadas, não? Uma volta aos cuidados é o que é o essencial. É. Essas pessoas, gente, estão, né? É, quem precisa trabalhar, pegar metrô, pegar ônibus, estão sujeitas a muitos perigos. Mas eu vou falar aqui da motogirl Duda Canupi, do Rio de Janeiro, que também faz parte desse... movimento de entregadores. Ela participa do movimento de entregadores antifascistas do Rio de Janeiro e ela comentou numa entrevista à Carta Capital essa semana que os aplicativos reduzem as pessoas a um botão. Então lembrem-se que atrás do botão existe alguém. As pessoas esquecem que por trás do aplicativo tem a pessoa que roda para levar o teu lanche, que corre perigo, que não tem tempo nem de ir ao banheiro e trabalha com condições super precárias. É, como isso será que afeta o nosso bairro aqui, hein, Lau? Sim, se você trabalha como entregador ou conhece um familiar, uma amiga que trabalha como entregadora, por favor, fale conosco. Escreva uma mensagem na 998247909. Também vamos a pensar como organizar para o próximo 12 de julho, como a rádio pode ajudar você. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. A gente tinha comentado há pouco sobre as cestas básicas da Vila Anglo. E a gente já comentou isso, todos os programas que a gente fez até agora, né? A gente vem falando disso, porque tem sido uma coisa muito importante, tem ajudado muitas pessoas aqui do bairro. Então, desde que começou a pandemia, o pessoal aqui do Condô conta com a colaboração de muita gente, com dinheiro, com força física, com compra, com vir ajudar a higienizar produtos, e a gente está preparando e distribuindo cestas básicas para famílias da Vila Anglo, mas não só. Para 9 famílias da etnia Cariri Xocó, temporariamente em São Paulo, 3 famílias de artistas da etnia Tariano, que vivem em São Paulo, 18 famílias da aldeia Guarani Calipetã, em Parelheiros, e 126 famílias aqui da Vila Anglo, através de doações. Justamente atendendo a pedidos da vizinhança, o grupo Raiz da Vila fez uma live, fiz uma live hoje pelo YouTube para colaborar com a vizinhança. É, o grupo está em campanha, em parceria com o Conto Cultural, para arrecadação para arrecadação de alimentos. Então você pode colaborar com qualquer quantia ou com alimentos e toda a arrecadação servirá para comprar alimentos para as famílias mais necessitadas do bairro, né? Isso. É, mas teve, falando aqui, a gente já, né, falando da Vila Anglo, as coisas que aconteceram, hoje aconteceu uma coisa muito inusitada aqui no Condô, né? Uhum. Primeiro festival de arte em confinamento. O Festival de Performance Campos Errantes, que aconteceu hoje no 4 de julho no Condô, depois da pesquisa e residência em confinamento. De quem? Da artista, que é aqui do Condô, Bia Nogueira, e de uma voz conhecida de vocês, que vem nos acompanhando todo esse sábado com muita alegria, nossa querida Laura Corcoeira. E aí, agora eu estou falando com o calo por todo o corpo, Cassim. E como foi isso, Lau? Conta pra gente um pouco desse festival. Mas pensa uma coisa, que aqui todas somos artistas, né? Então, também precisamos a poesia e a prática artística para não deventar louquinhas, sabe? Fundamental. Então, durante estas semanas de confinamento, além de fazer todas as cestas básicas, de cuidar-nos no essencial, de comida, de bebida, de dormir, de afetividade, estamos fazendo arte, sabe? Impossível não fazer. Sim. Então, como a Bia, a Beatriz Nogueira e eu, estivemos fazendo uma pesquisa de artes performáticas a partir de todo um trabalho de instalação de materiais de formas escultóricas com a cal, como a matéria cal, né? Como a cal. E hoje, faziam 2 meses da nossa pesquisa e já decidimos clausurar o processo como um festival de performance em confinamento, invitando a nossa família aqui, a vocês, porque estamos aqui passando o confinamento juntas, né? Para entrar nos campos errantes, entrar na sala dos pombos do Condô, entrar para brincar como um playground, aí, brincar com todos os materiais, porque já... E como a exposição termina. E isso aconteceu desde de manhã, né? Das 10 da manhã aconteceu. Começamos nós e até as 4. E como foi? Muito, muito bacana. Eu aprendi esta palavra. Bacana. Muito bacana. Foi muito legal. É verdade que é um alimento para o espírito. Um alimento muito, muito essencial também aqui para nós. E nós estamos fazendo isto sem fazer lives. Tudo quedou registrado, mas nós precisamos também um tempo de digestão para poder compartilhar o que aconteceu. Ou seja, os ouvintes vão conseguir entender um pouquinho ou ver um pouquinho do que aconteceu quando esse material ficar pronto. Sim. Nas próximas semanas, para agosto seguro, mas... Olha aqui, que também estamos fazendo as coisas de outro tempo. Saindo desta produtividade de fazer, comunicar. Então, agora é tempo também para respiro e para digestão. Mas é aí. E o tempo é nosso, né, pessoal? A gente quer também, assim, curtir o tempo aqui com o pessoal da vila. Ouvir de vocês, que vocês mandem as suas mensagens e que a gente saia um pouco desse ritmo frenético e louco da desvida que se vive no que chamam de mundo normal, né? Porque esse normal de antes parece que não estava muito encaixando. Não, como que a normalidade, a normalidade, né? Era o problema. É um lema, uma frase que alguém escreveu. Eu faz acho tempo. Que nos inspira para conseguir talvez construir alguma outra, né? Talvez. Não sei se a gente pode chamar de, nem poderá chamar de normalidade, porque esse nome já é tão... Pessoal, normal, na Espanha, pelo menos, é um programa de lavadora. Lavadora? Mira. Sim, normal. Na verdade, é um programa de lavadora. Oh. É assim. É normal. O Caetano normal? Veloso tem uma frase muito que todos aqui que estão ouvindo devem conhecer. Talvez você conheça também. Que ele diz que de perto ninguém é normal. Então isso não existe, não? Eu queria compartilhar com você outra coisa que sim, toda a vizinhança vai poder ver amanhã. Por quê? Domingo 5 de julho, aqui na Vila Anglo-Brasileira. O que será que acontece, pessoal? Fiquem de olho e de ouvidos no que a Lau vai contar agora, que isso é bem... Das 6 às 8 da tarde, porque é tarde ainda, né? Das 6 às 8. Às 8 da noite aqui já. É noite. É. Mas das 6 da tarde às 8 da noite... Perfeito. Um caminhão de LED, que é com iluminação audiovisual... Saldrá do Condô exibindo o vídeo da campanha Liberte o Futuro, num percurso pelo bairro, com paradas na frente da casa das pessoas, que estão sendo convidadas a assistir da janela e tirar uma foto. A ideia central desta campanha, Liberte o Futuro, é invocar a responsabilidade coletiva ao reunir todos aqueles e todas aquelas que querem fazer parte da criação e realização de mudanças na sociedade atual. Ou seja, pessoal, vocês amanhã prestem atenção nesse horário, fiquem de olho nesse caminhão que vai rodar por aí e participa desse movimento, dessa campanha que se chama Liberte o Futuro. É um nome potente, hein? Liberte o Futuro. É um nome bonito, sim. É, porque quer dizer que o futuro tá do jeito que ele está indo, né, pessoal? Tá uma coisa de... Se a gente terminar, passar por essa pandemia e achar que vai voltar, vai permanecer o que era, fracassamos, né? Mas é como os Sex Pistols diziam, que o futuro é agora já. É agora. Então, libera o futuro. A gente constrói no presente, né? E olha aqui, que também é muito importante pensar as mudanças como mudanças de todas as frequências. Porque são mudanças da micro ao macro. Mudanças domésticas, mudanças cotidianas, mudanças que têm que ver com as pessoas com as que uma vive, mudanças que depois vão crescer e vão se convertir em macro mudanças. Mas eu acho que para não cair na frustração e pensar em grandes mudanças, o que nós proponemos é pensar nessas pequenas mudanças que são possíveis já, de cambiar já. Por cada pessoa, a gente pensa, né? Como viver de um jeito mais alegre, mais livre, trabalhando mais em sintonia com aquilo que acredita, que às vezes parece que é tão difícil, que tem que transponir um mundo, mas, na verdade, tem muita coisa que está ao nosso alcance e que depende muito da gente, e a gente não faz nada sozinho. Acho que esse talvez seja o recado e também o motivo dessa rádio. Se a gente faz um movimento muito individual, ele não tem força. É no coletivo que a força se constrói. É na consciência dessa vulnerabilidade e interdependência. Porque sola não podes, com amigas, sim. Eu não sei como é em português. É isso mesmo. Assim? Portunho é seu ar. A gente sozinho não podemos, mas com amigos podemos. Sempre. Perfeito. Tá bom, vamos lá. No Condô a gente quer promover as rosas nos quintais das casas. Ah, é uma mudança bem bonita isso. Sim. É. Vamos saber. Queremos fazer pequenas hortas urbanas, jardins comestíveis. Nas nossas casas já começamos, mas algumas vizinhas também já têm jardins aromáticos para remédios, com folhas, com frutos, né? E aqui no jardim, com o Jardim do Condô, Jardim das Delícias, a gente também está transformando muita coisa, não é, Lau? Sim, e vamos falar com uma pessoa, com uma mata do Jardim das Delícias, mas antes vamos a ouvir a uma artista que é Vivir Quintana, que é maravilhosa, que é Vivir Quintana, é de México. Esta canção foi criada para o 8 de março, é para vocês, porque é uma canção que foi muito cantada em México e também além do México. Dia da Mulher, né? Para todas as mulheres e todas as pessoas não binárias que estão aqui contra o patriarcado. Viva! Viva! Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro. ¡Qué potente, Laura! Y ahí, con Vivir Quintana, damos la bienvenida a Jessica Arjona, productora cultural, gestora do Condó Cultural y coordinadora alma mater do Jardín das Delícias. Y una música muy potente para una mujer muy potente. Boa noite, Jessica. Boa noite. Muito obrigada, gente, por me convidar. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio TV Mundo Novo e essa equipe maravilhosa por me receber aqui hoje. Uma alegria estar com você, Jé. Você que é a mulher das delícias, de muitas delícias, né? Desde a cozinha das bonitas, desde tantas coisas deliciosas que quem teve a oportunidade de experimentar, passar aqui pelo Condô, sabe, conhece. E a Gé, às vezes, eu fico pensando, sabe aquela história? Não sei se você conhece, Lau, mas muita gente já deve ter lido, do Menino do Dedo Verde. Bom, eu gostaria de compartilhar alguns assuntos hoje com vocês todos, ouvintes, vizinhas e vizinhos da Vila Anglo-Brasileira, nessa noite de sábado. E eu queria falar um pouquinho desse momento, antes de falar das plantas e das hortas, que é um assunto que muito me interessa. Sim. Mas falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia e o que ela, como ela nos afeta, né? Que tudo isso tem afetado a todos nós de maneira tão diversa e diferente, cada um à sua maneira. E muitas pessoas não têm a opção de ficar em casa, né? Mesmo que queira, porque precisam trabalhar, colocar seus corpos na linha de frente e para poder manter suas famílias, sua casa, a comida. Vocês falaram um pouquinho hoje sobre os motoboys, né? Que são pessoas que estão aí nessa corpos, linha de né? frente, as né? As motogirls também, sim. E no meio disso tudo, qual é essa construção de futuro que a gente quer? Que a gente também está falando, né, da campanha de amanhã, Liberte o Futuro, e qual é esse futuro, né? E a comida tem sido um assunto muito essencial, né, no meio de todo esse caos. Todos precisamos nos alimentar. Né? Precisamos nos alimentar e precisamos entender o que, que é alimento, né? Porque tem muito alimento que, na verdade, às vezes não é alimento. Eu lembro que eu conheci um rapaz que guardava um banco de sementes anos atrás, mas dessas coisas assim preciosas que eram como que se valessem ouro, sabe? Porque não é dessa mudinha e dessa sementinha que você compra no mercado. Sim. E nesse momento a gente tem muitas campanhas solidárias acontecendo aqui na Vila Anglo, né? Não só a gente aqui do Condô, mas muitas outras iniciativas que estão rolando, que estão ajudando as famílias com esse apoio mínimo para ter uma base alimentar, uma cesta básica, né? E mesmo moradores em situação de rua ou aldeias indígenas, que também estão precisando muito de ajuda, né? E toda essa questão alimentar abre uma outra discussão, que é o que você está trazendo, do que a gente está comendo. O que, que chega até a nossa casa e até onde a gente vai para buscar esses alimentos e qual o caminho que esse alimento percorre para chegar até nós, né? E aí que eu queria falar também sobre hortas, sobre plantio. Que nós queremos falar de jardins comestíveis. É uma coisa que aqui está acontecendo, né, Jéssica? Sim, sim, sim. Aqui eu vou falar do jardim comestível do Condô no final. Mas eu queria falar sobre hortas urbanas também, hortas domésticas, né? Que podem ser feitas em casa, em pequenos espaços, em vasos, ou até mesmo em espaços públicos do bairro, praças, alguns cantinhos de terra que tem por aí, pela Vila Anglo. E como começar a cultivar alguma coisa em casa, que além de trazer uma alegria enorme para a gente de poder colher algo fresquinho do seu quintal ou da praça na frente da sua casa, algo que você cultivou, que colocou energia, é uma sensação sem descrição, né? E é uma outra qualidade de alimento também, né, Jé? Sim. E quem sabe a gente pode sonhar juntos com uma horta comunitária nesse bairro da Vila Anglo, né? Acho que já tem muita gente falando sobre isso, e eu queria falar que tem um grupo aqui no bairro já falando um pouco de como que a gente pode se organizar, pessoas interessadas em realizar alguma dessas ações de plantio pela Vila Anglo. Então, eu queria deixar aqui um convite também para quem está nos ouvindo e que se interesse por esse assunto e que queira participar de alguma maneira desse movimento de hortas urbanas, de como ter a sua hortinha em casa, ou sobre como a gente pode pensar juntos em ações para ter mais plantas comestíveis. Enfim, entre em contato para a gente conversar, trocar uma ideia sobre isso. E você que está ouvindo, olha, se você já tem um pé de alface plantado com garrafa pet na sua casa, conta pra gente, liga pra gente. É, cada mudinha, cada coisinha faz parte dessa troca que no coletivo se soma e as variedades se somam e a gente tem uma riqueza de alimentos muito ampla. Eu vi muita coisa ser plantada em canteiros, gente, até parreira, isso é possível, não é, Jé? É, sim, muito possível. Então, para falar e fechar esse assunto sobre hortas, eu queria falar sobre esse plano desse jardim comestível aqui no quintal do Condô, que é um jardim, o nosso jardim das delícias, como a gente está chamando, né? Para a gente uma inspiração, mas também que tem a ver com todo esse assunto que a gente está falando agora de como a gente pode produzir comida no nosso próprio quintal, né? Então, a gente está aí com esse plano de construir esse jardim ainda esse ano. A gente vai fazer alguns mutirões para implantação. Já tem um projeto desenhado com desenho intuitivo maravilhoso que foi feito em colaboração com muitas pessoas. E a gente também vai registrar todo o processo da implantação para compartilhar com todo mundo. Que legal! Então, vai ser muito bonito e muito inspirador. E quem quiser também participar ou saber mais, entre em contato que eu posso contar tudinho como é que vai acontecer. Uhum. Isso tem muito a ver com as práticas artísticas, hein? São conexões muito, muito diretas. Eu queria falar com você também, Gê, antes de você partir, de uma coisa, porque você é produtora cultural também. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre como agora a comunidade artística está resistindo, reacionando no contexto da pandemia. Qual é a sua valoração deste momento? E talvez alguma ideia ou hipótese para um cenário pós-Covid? Eu vejo muitos centros culturais e muitos grupos de artistas num movimento também de pensar o que é essencial e se transformar nesse momento de muita muitas emergências, né? E como que a gente pode se solidarizar, e muitos grupos, muitos artistas mesmo envolvidos em campanhas com seus bairros, pensando na comunidade local, como interagir com a necessidade local de onde cada centro desse está instalado e grupos, né? Eu acho que a gente precisa voltar para a essência, pensar como produzir arte no meio desse contexto, onde a gente ainda não sabe quando a gente vai poder, apesar de a gente ter a notícia aí de que os teatros vão abrir no dia 27, tem uma possibilidade aí. Uhum. E como que isso vai ser possível no meio da pandemia, né? E como a gente consegue se reinventar para poder ter atividades de difusão, os encontros. Então, acho que é um processo de aprendizado lento e que a gente está tentando entender como seguir, né? E como sobreviver e como poder atuar nesse novo mundo. A arte, que é uma coisa tão essencial, né? Que também é um alimento, né? Sem arte, também não... A vida, né? A gente não aprende a se movimentar, não aprende a movimentar as sinapses, o pensamento, as ideias, né? E eu acho que o próprio experimento da Rádio TV Mundo Novo já é, para mim, algo que a gente está aprendendo, e a gente está aqui junto experimentando algo novo, algo que a gente pode fazer junto, que exige muita escuta, muita paciência, muito afeto. Então, também queria agradecer toda a energia investida nesse experimento, que eu acho que faz parte dessa pergunta que Laura colocou, de como a gente se reinventa, uhum, como a gente renova a maneira de fazer arte. Então, agradecer a todas vocês, essas duas vozes maravilhosas que estão aqui, mas também esse pessoal que fica ali atrás do vidro, Juliana, Gregório, Marina, Caco, que estão aí por trás dos panos, fazendo tudo isso acontecer. E dizer também para quem está nos ouvindo que é um processo experimental, que é um primeiro programa ao vivo que está no ar e que a gente quer... essa rádio está só começando, né? Essa rádio TV Mundo Novo está só começando. Então, como que a gente pode também somar, ter outras vozes e que as pessoas participem e cheguem junto para construir junto com a gente esse experimento? É aí, porque as práticas artísticas, as práticas comunicativas e as práticas também agroecológicas são práticas comunitárias. Assim que, Jéssica Arjona, nós esperamos volver a falar com você muito pronto. Muito, muito obrigada por haver vindo aqui. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Posso só deixar recadinhos especiais? Claro. Antes de eu ir embora, eu queria só deixar um alô mesmo muito especial para todas essas mulheres do bairro que a gente tem conversado muito nesses dias, nessas campanhas de arrecadação, a disponibilidade delas em colaborar com a campanha, em se oferecer para vir ajudar no que for preciso. Mulheres que cuidam das suas casas, dos seus filhos, numa luta sem fim, mulheres maravilhosas e guerreiras, e que a gente vai junto nessa luta. E também queria mandar um beijo para minha família, né, gente? Que está lá no Paraná. Que maravilhoso. Meu também pai. Quero, vou pegar carona. Beijo, Paraná. Minha mãe, minha avó, que estão lá em Bela Vista do Paraíso me ouvindo nesse momento. Amo vocês, estou com muita saudade. E aí, nós falamos com Jéssica Arjona, produtora cultural, gestora do Condo Cultural e a alma mater do Jardim das Delícias. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai. Vai de graça pro subemprego. lado da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar com justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. É cara dura, só certo não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. É cara dura, só certo não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Não é fácil, né? Elsa Soares, falando, cantando a carne. Vozes do Bar. Olá, aqui é a Juliana Notari. Eu sou marionetista, moradora da rua Bica de Pedra, no bairro da Vila Anglo-Brasileira. Eu também sou aqui do Condu. Olha só, gente, hoje temos várias vozes do bairro, várias. Estou muito feliz que recebemos muitas mensagens. Então, eu começo Vozes do Bairro com um pedido de Jonaia. Jonaia é moradora da rua Ciridião Buarque, é uma querida amiga, parceira, colaboradora aqui do Condô Cultural. E ela mandou uma poesia do Fernando Pessoa na voz de Maria Bethânia. A gente vai colocar um trechinho para vocês. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, snob plebeu, e fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, e tu da juba socialista, e tu qualquer outro, ultimátum a todos eles, e a todos que sejam como eles, todos. Monte de tijolos com pretensões à casa, inútil luxo, megalomania triunfante, e tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimato uma voz que confundis o humano com o popular, que confundis tudo. Vós, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo. Passai, aristocratas de tanga de ouro, passai, frouxos, passai, radicais do pouco. Quem acredita neles? Um pouquinho de Maria Bethânia, né? Declamando aí, Fernando Pessoa. Obrigada, Jonaia, obrigada. Agora a gente tem a voz da Cleia Mares. A Cleia Mares é minha vizinha, é a vizinha de vocês. Ela mora na rua Bica de Pedra. E ela traz uma mensagem muito, muito bonita e muito esperançosa para a gente. Vamos lá, Cleia. Boa tarde, vizinha, linda, maravilhosa. Muito bom ter vocês nesse tempo aí tão difícil com a gente. É, minha mensagem que eu posso deixar para a comunidade, vamos ter fé, vamos ter esperança que tudo isso muito em breve vai passar e que isso nos sirva de lição para nos deixar muito mais forte do que já éramos. É, quem sabe com novas ideias, planos de ação. E vou gravar outro áudio. Para quem querer cuidar da saúde, da pele, saúde dos cabelos, do corpo, eu trabalho com a Juenese, que é uma empresa marketing multinível, uma empresa americana, e tem produtos maravilhosos, que é a Juenese. Clélia, muito obrigada. Olha só, o telefone da Cléia é 963678194. Para quem quiser cuidar da pele, dos cabelos, contate a Cléia Mares. Agora, a voz da Silvana. A Silvana mora na rua Mundo Novo e ela tem um recadinho aí para gente. A Silvana, ela é cozinheira. A Silvana vai falar um pouquinho aí do que ela faz. Oi, obrigada. Eu estou vendendo bolo. Se alguém estiver interessado, eu moro na Mundo Novo 66. Bolo simples, bolo de milho, bolo de fubá, bolo de chocolate. Eu faço bolos e vendo. Quem quiser, porque eu tô, não estou trabalhando, então estou precisando vender, né, para me manter. Se alguém estiver interessado, meu nome é Silvana, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. A Silvana fala da rua Mundo Novo 66. Quem quiser um bolo, um bolinho de fubá, um bolinho de coco, um bolinho de chocolate, é só tocar lá na casa da Silvana, tomar um chazinho, né, gente? Agora, uma voz que vem lá do Paraná, né? Vem lá do Paraná, da família Arjuna. Fala com a gente, Ademir. Boa noite, Laura. Boa noite, Silva. Estamos aqui em Bela Vista do Paraíso, no Paraná, ouvindo a rádio de vocês. Estamos ligados aqui. E dizer para a Jéssica, para o Caco, para a Tabata, para o Yuri, que a gente está com muita saudade deles. Quem está falando aqui é o pai da Jéssica, a mãe dela está aqui do lado e a avó dela também está aqui do lado. Manda um beijo para a avó. Beijo, Jéssica. Beijo, Maria. Um beijo muito grande. Agora, um mensaje de Espanha, desde Zaragoza. Fidel. Hola, buenas noches. Esto es un mensaje de cariño y de solidaridad que enviamos a esta radio tan estupenda de Sao Paulo, del barrio de Viganglio, desde España, desde las montañas del Pirineo, con todo nuestro cariño. Estamos unidos con vosotros en las alegrías y en lo duro del momento con esta pandemia que estamos pasando, que está desarrollando también muchos valores de solidaridad, de ayuda y de fraternidad entre todos. Mandamos muchos besos, gracias por este programa, un beso a Laura, un beso a quien lo está haciendo, a Silvia también y también a quienes estáis detrás. Un beso de Rosa y un beso de Fidel, desde el Pirineo aragonés, desde un pequeño pueblecito que se llama Benasque, hasta la gran ciudad de Sao Paulo. Besos y besos. Muchísimas gracias, Fidel. Rosa, un beso muy fuerte. Olha só, a nossa rádio está atravessando oceanos, está atravessando. É uma rádio transatlântica, será? Olha só, agora a voz de Solange Mendes, da rua Gurupá. Bom dia, aqui é a Solange, que mora aqui na Gurupá, número 2. Eu quero agradecer todos do Condo Cultural, agradecer todos que estão tá me ajudando com a cesta, com todos os alimentos, que Deus abençoe todos. Todos são muito bem educados e estou muito agradecida de coração, que Deus abençoe vocês todos. E todas as mensagens da rádio eu estou curtindo. E muito obrigado de coração. Tá ajudando muito, muito, muito. Um grande abraço para a dona Jéssica, que ela veio deixar aqui da primeira vez. Agora vem um rapaz também muito educado, muito alegre. E só tenho a agradecer. Que Deus abençoe vocês todos. Um abraço no coração. Feliz final de semana. Tudo em paz. Muito obrigada. Fique em paz, Solange, fique em paz e vamos se conectar, vamos conversar, vamos ajudar as vizinhas, os vizinhos. Solidariedade, gente, ninguém está sozinho no mundo. E eu queria, antes de colocar o último recado, eu queria falar sobre o que aconteceu no bairro na semana passada, que teve um incêndio, né, na rua Mundo Novo 200, a família do Jefferson do Carmo de Jesus. Então, a semana inteira estivemos em contato com ele para saber a situação e se as pessoas se solidarizaram. E a notícia que a gente teve é que eles receberam bastante doações de roupas, eletrodomésticos. E agora, o emergencial é a reforma. Então, ainda estão recebendo doações na conta do Jefferson, que eu vou passar aqui para vocês. Então, o nome dele é Jefferson do Carmo de Jesus. O banco é o Bradesco. A agência é 0422, conta corrente 9057, dígito 3. E o CPF do Jefferson é 39794438847. Se vocês quiserem os dados, eu ou alguém aqui da equipe pode mandar para vocês por mensagem, ok? Agora, para finalizar, temos uma mensagem e uma música. Uma música do Goiano Reis, que mandou uma mensagem para a gente na semana passada. Ele voltou a enviar esta semana com uma música de sua autoria. Vamos lá, Goiano Reis, fala com a gente. Bom dia, é um prazer imenso falar com vocês. Eu tenho certeza que a programação de vocês vai ser líder de audiência e prioridade primeira por todos os ouvintes. A razão de eu escolher essa música aí, porque essa música tem tudo a ver com as coisas do sertão, e as coisas do sertão neste momento que vai salvar esse país, né? As coisas do sertão que vem da roça que vai salvar esse Brasil, entendeu? Tenho certeza disso. Então a razão de eu escolher essa música é por isso. Um abraço, fica todos com Deus. A música se chama Recado do Ano 2000. Com vocês, Goiano Reis. Deus, que uma festa como esta, que arrasta o poeta para cantar sua canção. Tomara Deus, que uma festa como esta sempre exista para dar chance pro poeta do sertão. Eu sou caboclo, quero ter sempre uma festa como esta de canção sertaneja. Mas minha gente, se acabar a natureza, nunca mais teremos festas de canção sertaneja. Eu sou caboclo, eu vivo preocupado, pois também sou culpado desta tal poluição. Mas nem por isso quero continuar errado. Aproveito esta festa pra mandar este recado. Me dê a mão, meu irmão, me dê a mão. Me dê a mão, meu irmão, me dê a mão. Me dê a mão, meu irmão, me dê a mão. Este recado é pra você, meu irmão, pra você me dar a mão com a mesma devoção. Lutemos juntos pra salvar nossa cidade. Lutemos juntos pra salvar nosso sertão. Toda cidade também tem sua beleza, faz parte da natureza, é igual nosso sertão. Está provado que o progresso da cidade, está provado que o progresso do sertão faz juntos o progresso de um povo, de uma nação. E vamos juntos combater a poluição. Me dê a mão. Vozes do Bairro, aqui é a Juliana Notari e eu mando um beijo, um abraço muito forte e força, coragem para todas nós. Mua! Até a semana que vem! E aí, são as 8:05, normalmente. Agora o programa terminaria, mas entendemos que vale a pena uns minutinhos mais, porque é uma felicidade, não? Significa que vocês estão falando com nós. Isso, que vocês estão enviando suas suando. Mensagens. Eu fico suando. É, pessoal, é uma rádio caseira, experimental. Então, assim, são muitas vozes que compõem, né? Às vezes a gente é atravessado aqui. Eu queria só dizer que, assim, o momento da rádio, eu não sei para lá, mas para mim, o que mais me emociona realmente são as vozes do bairro. Eu fiquei muito feliz de ouvir do Paraná, da Espanha, da Vila Anglo, vocês todos que mandaram aqui o boa noite de vocês, o recado de vocês, eu me emocionei. E, enfim, porque vocês estão participando, a gente, que é a intenção do programa, né? A gente acabou estendendo um pouquinho mais, indo um pouco além de uma hora, mas ainda continuamos contando com a companhia de todos vocês, não é isso, Lau? Assim, fique conosco um pouquinho mais, que vamos já para o final, mas quem disse que o tempo era elástico? Eu fiquei muito, muito emocionada com várias mensagens, especial mensagem da família da Espanha, assim que eu estou emocionada, mas como a poesia é emoção, nós também compartilhamos aqui agora uma poesia. Sim, né? Sem a poesia a gente não pode passar, né, pessoal? Já virou uma cara do programa Aos Vivos, As Vivas, As Vives, que a gente sempre traz uma poesia que nos alimenta tanto, né? E hoje a gente traz uma poesia de Marcelo Verones, que chama A Poesia dos Motoboys. Eu rodo por aí, pra lá e pra cá. De manhã, no sol, na chuva, eu saio pra trampar. Eu não nasci em berço de ouro, se liga bacana. Eu atuo na profissão que tritura carne humana. Motoboy de responsa, correria o dia inteiro. Não arrisco minha vida pra chegar primeiro. Pra ganhar o pão, eu conto com a sorte. Sou um sobrevivente que desliza pelo corredor da morte. Hey Joe, presta atenção. Você discrimina e me tira de ladrão. Eu resto todo dia pedindo proteção. Capote violento, homem máquina no chão. É cena normal ver uma mano em coma na UTI de um hospital? Mas eu não quero ver essa cena nunca mais. Vocês é o poeta dos motoboys nesta luz pela paz. Chega mais, diamão, são 200 mil pra formar esse cordão. Eu luto pela vida e vai ter que ser assim. Vou deixando um recado pros moleques das Dream. Fiquem atentos, ligeiros, aprendam um velho macete. Ao invés das drogas na cabeça, usem sempre o capacete. Porque o perigo não dá trégua sem querer um momento. E pode te encontrar em qualquer cruzamento. Variante, deferiante, quase me matou do pane do sistema. E o cara não freou, sai voando, você tinha que ver. Para Steven Spielberg, eu seria um dublê. Levantei rapidinho, nenhum arranhão. Tá pensando que milagre, mas tem uma explicação. Tô com Deus, sou herói, sem carteira assinada. Profissão, motovoi, tudo tá ruim, já sumiu da minha lista. Chamo no grau, detono na pista. Também sou artista. Versão brasileira do motoboy paulista. Quando vejo um comando, me mando, volto amanhã. Cansei de deixar moto lá no pátio do Detran, da Elinha, RDZ e até o Matitã. Terça-feira passada, um tremendo sufoco. Carrocinha amarela pra pegar cachorro louco. O guarda olhou pra minha motoca e começou a dar risada. Ele achou a magrela um tanto encorpada. Eu nunca vi turuna 80 com motor de estrada. Então, você não viu nada, tá tudo normal, comprei lá. Nas bocas, tenho nota fiscal na general. Você é o cara de pau, olha esse painel, olha o escapamento. Olha o pneu careca e o licenciamento. A casa caiu, vou prender seu documento. Pode prender, que eu tiro depois. Enquanto isso, vou rodando, porque tenho dois. O meu cabrito não berra, eu quero a paz, não a guerra. Eu levo sua pizza, entrego sua mensagem, percorro em um segundo os quatro cantos da cidade. Observa com atenção, que você vai perceber. Sou o cenário da cidade que não para de crescer. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, sai. E aqui, temos o resultado de muita, muita dedicação e luta de todas as companheiras de Pompeia Sem Medo e todas as pessoas apoiadoras da campanha para exigir a reabertura total do Hospital Público Sorocabana, porque é um hospital público que está aqui vizinho, no bairro da Lapa, e ainda está fechado. E a gente de Pompeia Sem Medo fez uma coisa maravilhosa. Dois. Imagina que bacana reabrir o Sorocabana. Lapa e toda a freguesia atende a avó, o pai, a mãe, a tia. Imagina que bacana reabrir o Sorocabana. Sem o SUS tudo me assusta, com o SUS eu fico sussa. Seu prefeito, seu governador, alivie em nossa dor. É abrir todo hospital, não é favor. É abre, total e permanente, do térreo ao sexto andar, saúde a toda gente. Imagina que bacana, é abrir Sorocabana. Lá vai toda a freguesia, atende a avó, o pai, a mãe, a tia. Imagina que bacana, reabrir Sorocabana. Sem o SUS tudo me assusta, com o SUS eu fico sussa. Seu prefeito, seu governador, alivie em nossa dor. Reabrir todo hospital não é favor. Reabre, total e permanente, do térreo ao sexto andar, saúde a toda a gente. Imagina que bacana reabrir Sorocabana. Reabertura total do Hospital Público Sorocabana, na bairro da Lapa, aqui vizinho da Vila Anglo Brasileira. As companheiras de Pompeia Sem Medo fizeram esta canção tão belinha, tão bonitinha, que está na internet. E com esta música, falamos agora das nossas fontes informativas para chegar ao final do programa. Nossos meios comunitários independentes, nossas fontes foram Alma Preta, Jornalistas na Periferia. Nós, Mulheres da Periferia, pronto com Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual. Brasil 247. Mídia Ninja. Jornalistas Livres. Agência Pública. Revista Piauí. Isa. A PIB. E Carta Capital. E para fechar, pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até esse momento. Essa noite de sábado a gente conta com vocês, espera muito por vocês e pela mensagem de vocês no próximo sábado. Um beijo imenso e a gente deixa todo mundo aqui com um rap indígena trilingue sobre a pandemia do coronavírus. Esse rap é da Candupuri e Caê Guajajara, é um rap em português, em Zeguete, do povo Guajajara, do tronco Tupi-Guarani, e em Cauã. Cauate Quindo, do povo Puri, do tronco Macrogi. Força guerreiras e guerreiros. Força xondaros e xondárias. Obrigado, um beijo, gente. Até a próxima semana, até o próximo sábado. Aí vai, com Rádio TV Mundo Novo. Fale com nós. Obrigado, gente. Auetema. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia montou mais de uma nação. Um rio de sangue na água cristalina. Até o contato com suas roupas me assassina. Andando na minha miséria, na mente lápis de uma velha floresta. Tô tipo uma onça rugindo da cela indígena, gritando da favela. Vendo culturas inteiras sumindo, a epidemia vem matando. O maior grupo de risco há mais de 500 anos. Eu tentei, me isolei, e sempre ficam nessa de querer fazer contato. no meu qual. Aeropino, essa aqui qual é real. É essa que contagia, causando falência múltipla de órgãos. Tava na mata, vem me mata, numa falência múltipla de povos. Vi um parente do se lavar num grande rio de lama tóxica, prevenir ou se contaminar. Isso é uma guerra biológica. E tu que nunca foi de banho, tá aprendendo a lavar a mão. Vai comprar tudo de álcool em gel. Olha pra tua poluição. Anda orenta e grande chori. Eu pamo, chute charré. Capo na prica, urumbunã. Anda reta crã. Anda rompola chamada. E pingas de catanguetá. Anda rompola chamada. Não é pra condonar. Anda rompa la chamar, diga de catanguetá. Anda rompa la chamar, o meu papo donar. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia mudou mais de uma nação. Rios de sangue na água cristalina. Até o contato com suas roupas me assassina. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia mudou mais de uma nação. Rios de sangue na água cristalina. Até o contato com suas roupas me assassina. Como a varíola, como a gripe, tantas que o tamu suportou. Ninguém solta a mão de ninguém, ainda bem que ninguém segurou. A manteca usei, e eu arrequepé. A quisesoma é o iné. Epitaneira pulo e pupé. Anda rompo la chamar. Epitaneira pulo e pupé. Anda rompo la chamar. Epitaneira pulo e pupé. Anda rompo la chamar. Epitaneira pulo e pupé. Anda rompo la chamar. Epitaneira pulo e pupé. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.